Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Despertar da Consciência, uma visão universalista com Mestre Ramatiz, com o sacerdote e escritor Gero Maita. Oferecimento, Editora do Conhecimento. Conheça a grande variedade de livros no site www.edconhecimento.com.br www.edconhecimento.com.br. No ar, programa Despertar da Consciência, uma visão universalista com Mestre Ramatiz. Notas do desprezo, do abandono te tortura, mas o que importa é tua fé. Ouves a calúnia, a falsidade te fere, mas o que importa é tua verdade. Assistes à revolta, a violência te atinge, mas o que importa é teu perdão. Observas o orgulho, a arrogância te machuca, mas o que importa é tua humildade. Reparas a inveja, o despeito te constrange, mas o que importa é tua paz. O importante não é o que os outros pensam, falam ou fazem contigo. O que realmente importa é tua atitude. Bezerra de Menezes, psicografia de Francisco Cândido Xavier. É com esta prece de Bezerra de Menezes, realmente importando. O que importa é a nossa atitude, que nessa manhã nós pedimos a bênção de Deus, de nossa Mãe Maria Santíssima, de nosso Mestre Jesus. Evocamos o nosso irmão Ramatiz, aos sagrados orixás, e pedimos a bênção para iniciarmos o nosso programa Despertar da Consciência, uma visão universalista com o Mestre Ramatiz. Bom dia a todos vocês que estão sintonizados conosco. Eu sou Gero Maita, apresentador do programa, e é com muita alegria que nós estamos chegando aqui nessa segunda-feira, né, que o sol botou a cara aqui em São Paulo. Ontem foi um dia chuvoso, frio aqui, né, e estamos aí com uma proposta de estudo das obras de Ramatiz. A gente começar bem a semana, tendo bastante orientação, tendo bastante informação, né, o que é mais importante, e nós queremos dar uma boa notícia já no início do nosso programa. Nós, no dia 25, ou seja, quinta-feira da semana que vem, daqui a 10 dias exatamente, com o apoio da Rádio Toques de Aruanda, nós estamos iniciando o programa Despertar da Consciência online, onde você vai poder nos assistir pela internet durante 2 horas e estudarmos Ramatiz, falarmos de Umbanda, falarmos de espiritualidade, né? O que é mais importante. Então, no dia 25, que é uma quinta-feira, das 20 às 22 horas, com o apoio da Rádio Toques de Aruanda, nós estamos iniciando pela internet o programa Despertar da Consciência através do canal justin.tv/larEsperança, onde você que é simpatizante das obras de Ramatiz, você que está interessado em ampliar sua visão na espiritualidade, em ficar fechado numa única vertente religiosa, pode estar se conectando conosco. O programa vai ser bem intenso. Nós vamos estudar algumas questões de Ramatiz, ver o que Ramatiz nos orienta dentro da Umbanda, trazer aí, né, as vivências dos décanos da Umbanda também. Estamos falando da fisiologia da alma, que é o tema de estudo aqui do nosso programa de segunda-feira. E o mais legal do que isso, levando informação, levando esclarecimento, transformando e despertando consciências, né? O que é mais importante. Nós queremos lembrar que o programa não acaba aqui, não, na Rádio Toques de Aruanda. Nós continuaremos toda segunda-feira aqui, falando para os nossos ouvintes, e teremos uma opção para aqueles que não conseguem nos ouvir online, né, que pegam aí os nossos programas gravados que nós colocamos em nossa página e que estão na página da Rádio Toques de Aruanda. que possam à noite também estar falando conosco, estar enviando as suas dúvidas. A gente recebe bastante e-mail, né, dos programas que são reapresentados, elogiando, questionando o que nós falamos, para poder levar mais orientação. Então, os nossos mentores nos deram essa tarefa, esse desafio, que é extremamente bem aceito por todos nós, e estaremos aí, no dia 25, com o nosso programa Despertar da Consciência, através do nome carinhoso que nós vemos de TV Ramatiz, né? Onde nós estamos levando a nossa imagem e online está conversando com os simpatizantes de Ramatiz e do nosso trabalho. Nós queremos ainda avisar a todos vocês que dá tempo de fazer a matrícula ainda no curso Cristais na Umbanda. Temos uma turma muito legal, que começou no dia 10 agora. Já enviaram algumas perguntas para nós, que já foram respondidas. O pessoal está afim de aprender mesmo. Então, você que ainda não fez, algumas pessoas esse final de semana falaram comigo, né, a respeito do curso, e nos foi pedido que nós informássemos se poderiam ainda fazer a matrícula. Pode sim, dá tempo de você fazer. A aula você pode assistir no momento que você tiver disponível, não tem um horário e um dia pré-estabelecido para isso. Você tem as apostilas, você tem o plantão Tirar Dúvidas, que você nos escreve e nós falamos com você. Enfim, ainda dá tempo de você se matricular. Então, você que quer estudar um pouquinho mais sobre os cristais na Umbanda e também dentro da bioenergia mineral, se matricule aí no estudarincasa.com.br, né, e faça a sua matrícula e comece a estudar conosco, que com certeza o curso é bem bacana, traz uma proposta muito legal de estudo. Você que queira estudar aqui no Céu Esperança, amanhã, no nosso encontro quinzenal, temos aí a nossa Escola de Médiuns Ramatiz, onde estamos estudando o livro Mediunidade de Cura. Esse é um curso que não é transmitido pela internet, é presencial, é gratuito, ocorre das 20h30 às 22h em ponto, e é necessário que você venha com vontade de aprender, com caderno e caneta para escrever, né? Então, o curso ele é quinzenal, e nós estamos estudando mediunidade de cura, abrindo campo para outras vertentes, trazendo essa mediunidade de cura, essa informação que Ramatiz nos traz para dentro da Umbanda, e é muito salutar. O curso é teórico e prático. Então vamos aprender a aplicar passe, a fluidificar água. Para alguns parece uma coisa muito infantil, muito pequena, mas para algumas pessoas, realmente isso faz uma diferença muito grande, porque elas não têm acesso ou tempo para aprender detalhadamente essas informações. Então o curso ele vem justamente para equilibrar a teoria e equilibrar a prática de todos aqueles que queiram estudar. Lembrando, o curso não é cobrado, ele é gratuito. Você pode comparecer aqui, os encontros são quinzenais. Tá? Então fica o convite a todos vocês. Maiores informações, entre no nosso site www.celesperanca.com.br, né? Você que está nos ouvindo nessa manhã pode participar conosco ao vivo. Basta entrar na nossa página do Facebook, Gero Maita. Eu autorizo a sua amizade. Lá já tem um link para a nossa página do programa Despertar da Consciência. Você pode curtir a nossa página do Despertar da Consciência e estar enviando o seu comentário, a sua dúvida, mesmo como fizeram alguns ouvintes aqui, contando o seu problema para nós. Nós somos irmãos, né? Estamos aqui em nome de Deus, antes de mais nada, não levantando aqui uma bandeira religiosa, pelo contrário. Nós estamos aqui para dividir experiências e para procurar auxiliá-la a crescer na sua vida, a ter um amadurecimento espiritual e ter compromisso, né, de que você vai conseguir passar por cima de todos esses obstáculos, e a informação é o melhor deles. Então, você que está nos ouvindo aí ao vivo e queira participar, queira fazer uma pergunta, por gentileza, acesse a página Gero Maita, solicite amizade ou autorize, lá tem o link para a página do programa Despertar da Consciência, E você, automaticamente, curtindo a nossa página, pode enviar suas mensagens, que elas são lidas aqui, ao vivo, no nosso programa. Tá ok? Começando o nosso dia de hoje, vamos para o nosso Evangelho do dia, que é baseado no capítulo de Mateus, na Bíblia, capítulo 5, versículo 4, né? Bem-aventurados os mansos, pois eles possuirão a terra. Ainda em Mateus, capítulo 5, versículo 9, nós encontramos: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados de filhos de Deus. Com essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Era uma expressão de desprezo, que significava homem insignificante, e pronunciava cuspindo e virando a cabeça para o chão, para o lado. Jesus vai mais longe ainda quando ameaça com o fogo do inferno quem dizer ao seu irmão: és louco. Hoje em dia a gente fala isso direto, né? É evidente que aqui, como em qualquer outra circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas o que uma simples palavra pode... uma simples palavra pode ter de tão grave a ponto de receber uma reprovação tão severa, é que toda palavra ofensiva é uma manifestação de sentimentos contrários à lei do amor e da caridade, que deve pautar as relações entre os homens e manter a concórdia e a união entre eles. É um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade, e alimenta o ódio e o ressentimento. Enfim, para Deus, depois da humildade, a caridade para com o próximo é a lei mais importante de todo cristão. Mas o que Jesus pretendia dizer com essas palavras? Bem-aventurados os mansos, pois eles possuirão a terra. Justamente, ele que aconselhava a renunciar aos bens terrenos, prometendo os céus, prometendo-os do céu, ele que não aconselhava, né, a nós cultivarmos bens na terra e sim no céu, ele estava prometendo aqui o céu para quem fosse manso de espírito, né? Enquanto espera os bens do céu, o homem precisa dos bens da terra para viver. Então Jesus recomenda que não se dê a esses últimos mais importância do que os primeiros. Portanto, com tais palavras, ele quis dizer que ainda hoje os bens da terra são monopolizados pelos violentos, em prejuízo dos que são mansos e pacíficos, que a estes muitas vezes falta o necessário, ao passo que outros dispõem do supérfluo. Ele promete que lhes será feita justiça na terra como no céu, porque são chamados de filhos de Deus. Quando a lei do amor e da caridade prevalecer na humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem oprimidos pelo forte e pelo violento. Assim será a situação da terra quando, segundo a lei da evolução e a promessa de Jesus, o planeta se transformar num mundo feliz após a exclusão dos maus. E graças a Deus isso já está ocorrendo hoje, né? No livro dos Espíritos, na pergunta 114, nós selecionamos para vocês aqui, para dar apoio a esse tema, as seguintes questões. 114 e 115, né? A 114 nos diz: os Espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles próprios que se melhoram? A resposta: são os próprios Espíritos que se melhoram, melhorando, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Entre os Espíritos, na pergunta 115, entre os Espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Deus, na resposta, criou todos os Espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimentos. Deu a cada um uma missão com a finalidade de esclarecê-los e fazê-los chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. Para eles, a felicidade eterna reside na perfeição. Os Espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. uns as aceitam com submissão e atingem mais depressa o ponto de chegada. Outros só passam pelas provas reclamando e assim, por sua culpa, ficam longe da perfeição e da prometida felicidade. Na frase do dia para reflexão, levanto os que estão caídos, sei onde seus pés tropeçarão. Pois é, algo aí para a gente refletir, né? O que, é que nós estamos fazendo para o bem também. É com essa explanação breve aqui do Evangelho que nós encontramos uma explicação justamente para o capítulo que nós estamos estudando de Ramatiz. Justamente nesse momento que nós falamos de vícios aqui, né, um tema tão complicado, né, de nós estarmos abordando, porque a gente sabe que na questão de vício tem sempre as fraquezas, né, tem sempre os obstáculos, que nós sabemos que é difícil mesmo a pessoa sair sem ter um auxílio espiritual, sem ter um auxílio psicológico, um auxílio familiar, um auxílio dos amigos, né? Então, eu que tive dois irmãos que desencarnaram já faz alguns anos, pelo problema do álcool, sei o quanto que a família é importante para poder ajudar essas pessoas que passam por essas questões. E nesse capítulo em especial, que nós falamos do vício do álcool, me vem muito a lembrança, né, dos meus dois irmãos, que graças a Deus estavam parados na espiritualidade hoje, mas que tiveram seus momentos difíceis. E aqui nós compreendemos nessa explanação do Evangelho de Mateus, lembrando aos que querem estudar, capítulo 5, versículos 4 e 9, né, onde Jesus fala de mansuetude, de paz de espírito para chegar ao reino de Deus. Essa paz de espírito era difícil de ser encontrada em qualquer circunstância no dia de hoje. Mas é preciso que cada um de nós realmente balize a nossa vida com Deus, né? Como eu falei, a gente não está levantando uma bandeira religiosa aqui. Eu sou um bandista, mas eu pratico uma Umbanda consciente, onde eu abro o campo para aprender com todas as outras religiões, sem ficar atacando essa ou aquela religião. Mas, tão somente, para título de aprendizado, nós temos que nos abrir, ouvir e recolhermos, peneirarmos e pegarmos aquilo que for de bom para nós. E, infelizmente, nos dias de hoje, em qualquer setor que nós nos encontremos, há essa dificuldade de você conseguir esse apoio, essa compreensão e, principalmente, esse respeito. E isso são coisas que, antes de qualquer doutrina, fazem diferença na vida de quem passa por um período como esse, né? De provações dentro de um vício, dentro de uma situação que realmente é degradante, né? Do espírito e do corpo. Então, é preciso que realmente nós nos baseemos nas palavras de Jesus e aprendamos o que é essa mansuetude que nós devemos ter, essa paz de espírito que não se expressa somente em palavras, mas principalmente se expressa no autocontrole que nós devemos ter para com o nosso semelhante. Jubaiano nos escreve: Olá, Gero, agradeço o carinho e a dedicação em nome de nossa Umbanda, auxiliando com seus conhecimentos. Gostaria de também te agradecer pela atenção que tem nos dado, mesmo estando tão longe, sempre tem disponibilidade e ajuda a nossa família. E a recuperação da minha irmã, Nara Beatriz, muito obrigado mesmo. Janice, aluna do curso de cristais, esposa do Gilberto. Ah, tá. Quem escreveu aqui foi a Janice, que mandou a mensagem agora de manhã. Janice, nós dizemos assim, todos nós somos irmãos, né? O conhecimento é dos espíritos. Eu me coloco na condição de um aprendiz cheio de falhas, que tenho que ter esse programa e um bando do bem, e vídeo na internet, para eu poder aprender mais. Então, eu sempre digo aqui, o meu papel é divulgar uma consciência diferente, mas nós não estamos procurando nem reconhecimento, nem título, né? Nós queremos somente fazer o nosso trabalho. Eu agradeço imensamente o carinho que a gente recebe das pessoas, mas o mérito, com certeza, é dos espíritos que abraçaram essa causa e que, graças a Deus, são muitos e que estão fazendo aí, junto com o Ramatiz, nosso irmão, um papel fantástico nesse momento de mudanças tão radicais e tão salutares dentro do nosso planeta. Então, eu agradeço muito e tenho a certeza que sua irmã, que sua cunhada, vai ficar bem. Pode ter certeza disso. O Ednilson Firmino também está participando conosco nesta manhã. Bom dia, Gero. Com a graça do Pai, mais um dia te ouvindo. Aprendendo muito como sempre. Parabéns, que Deus te abençoe. Deus abençoe vocês por estarem comigo, por estarem aqui na Rádio Talk Gero Wanda. Poxa, gente, muito, muito obrigado mesmo pelo reconhecimento e por todo o carinho que vocês passam para cada um de nós. É muito bom começar uma manhã de segunda-feira com essas frases, né, que nos empolgam bastante, como a tia G, que nos escreveu alguns minutos atrás. Programa maravilhoso, maravilhoso como sempre, gente. Muito obrigado, fico muito feliz, que Deus os abençoe, né? E que Deus também abençoe a galera aí da Rádio Talk de Aruanda, porque fazer esse papel que eles fazem de divulgar sem medo, né, de levar informação, vários programas legais que tem aqui na rádio, realmente o cara tem que ter muita coragem, né? E a gente sabe que desagrada, que alguns falam, que outros deixam de falar, que as trevas agem, mas graças a Deus, filho de Pemba não cai, como diz a Umbanda, né? Então, vaso ruim também não quebra. Então, nós estamos de pé aí. Talvez a gente seja esse vaso ruim que está se melhorando, né? Mas graças a Deus, a essa equipe também, nós estamos conseguindo levar essa mensagem adiante. Mensagem que vem no livro de Ramatiz, Fisiologia da Alma, onde Ercílio pergunta: sobre vossa conceituação espiritual, o alcoolismo deve ser considerado um vício ou uma doença da humanidade terrena? Prestem atenção nessa resposta de Ramatiz. Sem dúvida, o alcoolismo pode ser enquadrado no terreno patológico, pois o alcoólatra é um doente, embora o seja por sua livre e espontânea vontade. Assim como certas enfermidades deformam ou lesam o organismo durante a sua manifestação, a embriaguez também produz lastimáveis e perniciosos efeitos no corpo físico, e seus resultados nefastos ainda se estendem aos centros de comando do intelecto e ofendem o conceito da moral humana. O que nos surpreende bastante é que os administradores e cientistas de todas as nações terrenas ainda não tenham empreendido um movimento decisivo para solucionar esse problema alarmante da ingestão de álcool, sem escrúpulos e sem controle, como se ele fora um líquido muito inofensivo. A ingestão do álcool deveria ser encarada sobre o mesmo caráter de prejudicial e degradante que as autoridades policiais do mundo atribuem ao uso da maconha, da cocaína, da morfina, do ópio e de outros entorpecentes perigosos. Uma vez que a medicina terrena luta heroicamente contra qualquer manifestação mórbida do corpo físico e se esforça para harmonizar o psiquismo humano, seria justo que também se devotasse ao combate sistemático e incessante do alcoolismo, que também não passa de uma das nocivas moléstias à humanidade. Enquanto o vosso mundo se onera na inversão de somas enormes para debelar enfermidades de menor importância, a ciência terrena se descura de extinguir definitivamente o alcoolismo, que é um dos grandes usurpadores da vitalidade e da sensatez humana. Entretanto, essa displicência se explica com bastante facilidade, pois se na Terra tanto ingerem álcool os homens sadios como os enfermos, os que comandam como os comandados, as autoridades policiais e as religiosas, é evidente que não pode haver interesse em se extinguir tal flagelo, porquanto os interessados na extinção teriam que primeiramente extinguir em si mesmos, o que prova que em tais homens ainda é bastante débil tanto a força da vontade quanto a força espiritual, pois de outro modo já teriam iniciado a mais enérgica ofensiva contra o alcoolismo. Então, olhem só, Nessa resposta de Ramatiz, gente, nós encontramos uma abrangência muito grande de conclusões, né? Lembram que lá no começo desse capítulo, quando nós estávamos iniciando os estudos do vício do álcool, né? Nós lemos que as indústrias manipulam os governos porque movimentam uma massa de dinheiro imensa, alimentando os vícios, tanto a indústria do tabagismo, quanto a indústria da carne, tanto quanto a indústria do álcool, que é o capítulo atual que nós estamos estudando. Ótimo. Quando nós falamos dos governos, né, como Ramatiz nos explica aqui, nós podemos compreender que há viciados ali dentro também, que há alcoólatras, que vai ser difícil conseguir que essa figura venha a querer criar uma lei que iniba o uso do álcool. Não basta, gente, nós somente arrecadarmos impostos, né, com bafômetro, com a lei seca que fecha alguns bares, porque isso ainda não inibe o uso do álcool. É muito difícil hoje, né, é muito difícil, no conceito que nós temos, conscientizarmos de uma forma mais radical aquela pessoa que não sabe pôr limites no seu consumo. Um dos ouvintes me escreveu aqui: tem algum problema eu tomar uma cerveja em casa no final de semana? Problema não tem. Nós não podemos radicalizar nada na nossa vida. O problema está no excesso que vem disso. Aquilo que eu falei. Quanto que você tolera? Uma, duas latinhas? O que é racional para uns, para outros já não. Para outras pessoas, eu, por exemplo, não bebo, né? Eu, por exemplo, não bebo nenhum tipo de bebida alcoólica. Se eu tomar um copo de cerveja, eu fico tanto. Se eu tomar um copo de cerveja, eu caio. Então, qual que é o limite estabelecido? Então, não se pode colocar, olha, duas latinhas, o cara não consegue dirigir mais. Pelo contrário, duas latinhas derrubam uma pessoa como eu. Então, é preciso que cada um se autoavalie. E como isso é feito? É feito através de programas de conscientização e não de fanatismo. Sem esse papo careta de falar que é o diabo que está por detrás, que é isso, que é aquilo, ou que o fogo eterno vai queimar, ou que é demanda. Fizeram demanda para você beber. Meu amigo, quem é dono da sua vida é você. Quem é dono do seu corpo e da sua consciência é você. Um trabalho, uma demanda, o mesmo diabo vai agir na tua vida se você falar sim. É simples a coisa. Se você falar, eu vou aceitar, você aceitou, então foi pela sua livre e espontânea vontade que isso agiu na tua vida. Não existe consciência fraca, existem pessoas invigilantes. É bem diferente. Então, quando nós começamos a falar dessa questão do vício do álcool, é preciso compreender que cada um tenha um enfoque de orientação para se autoanalisar. Nós pegamos vários relatos aqui, né, de pessoas que não só estão passando por problema, mas que já passaram, né, por problemas. E você vê ali a luta que cada um trava dentro de si para poder conseguir se desvencilhar, né, para se desvencilhar desse tipo de ação que o álcool causa. Agora, isso se tornaria mais abrangente? Não adianta colocar aquela mensagem na televisão que passa aí agora, o carro se estourando, é até um tanto quanto forte, mostra a família morta ali, sendo recolhida e tal. Isso toca o coração, mas não é o suficiente ainda para fazer a diferença. Porque não é com o medo que nós vamos fazer essa diferença acontecer. Ramatiz aqui no livro, ele não coloca, ele não enfoca o medo. Ramatiz aqui no livro, ele traz o esclarecimento. Ele traz a informação, né? Então, quando nós falamos sobre as ações que podem ser feitas, quando nós falamos sobre as formas com que se podem influenciar, né, os alcoólatras, é incentivar os núcleos religiosos, começando por eles, a promoverem reuniões, não ameaças, não culto da libertação fantástica. Leva o cara lá, bota só demônio, demanda na cabeça do cara, espírito ruim, obsessor. Esse cara fica com medo e acaba entrando numa obsessão por fascinação. Não foi eficiente. É trazer, é como nós falamos, a Umbanda, o kardecismo, o catolicismo, o evangelismo, o budismo, não importa a bandeira religiosa que seja. Mas o importante é que exatamente você possa usar do espaço religioso para levar essa orientação à comunidade. Então fazer reuniões e explicar, olha gente, não importa o nível de álcool que você beba, é isso aqui que acontece. Põe o slide, explica, traz uma informação de um bom livro e deixa a semente, não deixa a imposição. Qualquer pessoa que se encontre dentro de um vício, ela não vai abandoná-lo se houver imposições. Ela somente vai abandoná-lo quando ela refletir sem pressão e compreender que aquilo realmente não está fazendo bem para ela. É aí que ocorrem as transformações. Nada sendo manipulado pelo medo. Então é o que, que torna um trabalho eficiente. E de contrapartida, nós temos os órgãos públicos, né? Nós temos o governo que poderia também trazer esse tipo de informação para a população mais carente. Por exemplo, pega aí um horário de uma novela, faz um enfoque de um comercial que leva 5 minutos, mais ou menos aí, o intervalo, né, entre as novelas, dos intervalos que tem, e coloca uma mensagem orientativa, não o carro se estourando, pegando fogo e a família chorando. Mas, se o cara é alcoólatra e não tem carro, ele fala assim, isso aqui não serve para mim, eu não dirijo. Então é preciso levar orientação, é preciso trazer essa orientação e aí orientando entra a lei, que seria mais severa na venda de bebidas, seria mais severa com os alcoólatras, que colocam não só a vida deles, mas a vida de outras pessoas em risco, e principalmente, iriam inibir, né? Inibir que mais desgraças viessem a acontecer, que mais pessoas viessem sucumbir nas suas vidas, justamente pelo ato do vício do álcool, que não os conduz de forma alguma a um caminho bacana, a um caminho de felicidade. Isso só vai aumentando e corroendo cada vez mais o espírito humano. A tia G dá a opinião dela. Tia G que participa conosco nesta manhã, alguns minutos atrás, nos escreveu. Bom dia, irmão Gero. Concordo quando você diz que é umbandista e também é aberto a outra religião. Também sou umbandista e faço o terço toda quinta-feira. E sou devota de São Jorge e Nossa Senhora de Fátima. E faço a novena para São Jorge, que começa hoje, e a trezena para Nossa Senhora. Isso não me faz menos umbandista. Já fui muito criticada por fazer essas rezas. Enquanto elas reclamam, eu rezo e sigo em frente. Que Deus te abençoe sempre. E siga em frente, irmão. Você nos ensina muito. Sou sua aluna com muito orgulho. Você, meu irmão, está sempre nas minhas orações. Pelo carinho, beijocas, tia G. Obrigado, tia G. Muito obrigado. E reze mesmo por mim, que a gente está precisando muito. Reze também pelo pessoal da rádio, que nós também precisamos bastante, né? Mas é importante isso. Chega um tempo, gente, que quando a gente fala de universalismo, não é só combater a homofobia e, enfim, não falar mal do outro e viver todo mundo de mão dada. Não, é saber aprender, é saber continuar tendo opinião e, principalmente, saber peneirar. Isso aqui é bom para mim? Eu aprendi, então deixa eu buscar isso para mim. Como a tia G disse, a gente não deixa de ser mais umbandista, mais católico, mais kardecista, se você ouvir e aprender o que o seu irmão tem para lhe ensinar. Eu recebi um dos vídeos que eu tenho na internet, eu tenho alguns vídeos, né, editados na internet, que mostram algumas pessoas extremamente mal educadas, que deixam lá os seus relatos, e nós fazemos questão de deixar esses relatos lá, para mostrar o quão atrasado algumas pessoas estão dentro dos seus corações. E é uma miscelânea, né? Tem gente que se fala do santo, tem outros que se dizem kardecistas, outros evangélicos, que olham um versículo bíblico, que nem sabe o que está escrevendo ali para começar, e vem uma ofensa, mostrando o estado retardatário evolucionista das suas vidas. E hoje, pela manhã, eu recebi um comentário de um irmão evangélico que, ao contrário de todos que escrevem ali, ele elogiou o nosso trabalho. Ele falou, olha, eu acho que toda religião ela tem que esclarecer, e esclarecimento não torna nenhum melhor e nenhum pior do que o outro. Foi o primeiro evangélico que escreveu isso nos meus vídeos, tem vídeo com mais de 30 mil acessos aí, e claro, tem as pessoas que gostam sim, que elogiam, que são muitas, graças a Deus, e tem sempre ali uma meia dúzia, né, de pé de cabra, que ficam denegrindo, né, a imagem, criando alguns perfis falsos, para realmente perder o seu tempo com esse tipo de coisa na internet, né? E aí, assim, quando nós falamos a respeito deste universalismo, não é ser melhor ou pior do que alguém, é aprender, né, com o nosso semelhante. Isso cria uma força maior e nós acreditamos que isso um dia ainda atinge um patamar em que as religiões vão se direcionar a um único caminho. Então todos estarão congregando. Já existem hoje templos ecumênicos, né, onde você tem todas as fés reunidas, e isso nos mostra que podemos viver em paz. O Judaiano nos escreve, bom dia, Gero. Gero, sei que já fiz essa pergunta, mas ainda estou com o mesmo problema. Já tentei diminuir o cigarro, até cheguei a fumar apenas um cigarro por dia, mas tem sempre uma situação que nos faz voltar a fumar bastante. Hoje fumo duas carteiras por dia. Chego a pensar que tenho que fumar antes de dormir, senão não consigo dormir, entende? Entendo, sim. Aqui não tem uma casa onde eu possa ir, pois a maioria faz sacrifícios. Oro bastante, mas ainda não consegui largar esse vício. O que posso fazer em minha casa, mesmo para me livrar desse vício? Ô Gil, você já fez o que é mais importante. Você já se conscientizou que isso realmente não vai te fazer bem. O mentor que nos dirige hoje de manhã, ele diz assim, quanto tempo você já fumava até chegar a essa conclusão? Tem um tempo por aí, não é? Então, quando nós falamos desse plano de trabalho que você hoje está começando a fazer, é comum haver essas recaídas. Ramatismos deixa claro isso aqui no livro. Eu vou ser sincero para vocês, eu não gosto de carne vermelha, mas tem dia que eu amanheço com a vontade louca de comer um bife. Eu não como. Mas é ainda uma reação orgânica da energia que eu alimentei durante anos. E eu falo para as pessoas, se um dia me der vontade, eu vou comer. Eu vou lá, vou pedir um bife e vou comer. Porque é preciso nós compreendermos a não lutarmos contra os nossos limites. O que eu quero dizer com isso? Eu posso fraquejar a qualquer hora? Não. No processo de depuração espiritual, eu comi carne 39 anos da minha vida. Eu vou querer em um ano falar, estou limpo, não tenho mais vontade, mais nada. Não é assim que funciona. Há as recaídas. São nesses momentos, viu, que você deve fortalecer a sua decisão. Mas não fortalecê-la numa atitude de se autopunir, né? De autopunição. Você deve eleger essa atitude por convicção. Então, no dia que eu tenho vontade, eu falo, peraí, mas é legal ver o boi sangrando? É legal o bichinho sofrer para me alimentar? Que vitamina que eu vou pegar ali? Será que eu não tenho outro alimento que não é bom, é bom, é bom? Eu vou equilibrando isso, e isso, essa vontade, naturalmente, ela vai se dissipando. A mesma coisa do álcool, né? Nós encontramos pessoas que param de beber, fica um mês e depois volta com aquela vontade. Por quê? Porque não tinha convicção. Agora, você não pode correr além dos seus limites. Então, o que é aquela coisa? Não é cortar. Fuma duas cartelas por dia aí, duas carteiras de cigarro, e começa a fumar um como você fez. Quantos cigarros tem numa carteira? Eu nem sei quantos tem. Vamos supor que tenha 20 aí. Então, são 40 cigarros por dia que você fuma. Diminui para 35. Seu corpo vai sentir menos. Na outra semana diminui para 30. Na outra diminui para 25. Até chegar ao ponto que um por dia vai te equilibrar. E ore, nesses momentos que você passar por essa dificuldade, peça força a Deus, aos orixás, aos guias, aos bons espíritos, aos santos, aonde vai a tua fé. Se balize nessa fé, peça essa força para você conseguir driblar isso. Então eu sempre falo para as pessoas, é preciso se conscientizar, mas nunca lutar contra os nossos limites. Então você comia carne vermelha, parou, está comendo carne branca? Estagia por aí, Ramatiz ensina isso no livro. Equilibrou, está de boa, quer cortar a carne branca? Cortou. Está indo numa boa? Ótimo, você conseguiu se depurar. Agora, da noite para o dia, a gente querer energia uma mudança, Gil, vai ficar difícil. E não esmoreça. Esse tipo de queda é totalmente normal. É totalmente normal. Volte a manter sua disciplina, só que tenta seguir esse conselho que eu estou te passando. O tratamento espiritual ajuda? Ajuda e muito, mas aí é mais um ato de conscientização. De você realmente saber que está na hora de parar e começar a ir gradativamente, não radicalmente. Tá ok? Boa sorte, conta com a gente aí para poder te ajudar. O Edilson Padilha, que é trabalhador aqui do centro. Bom dia, Gero. Que a paz, a luz e o amor de nosso Pai Maior esteja sempre em seu caminho. Um abraço. Obrigado, filho. Que Oxalá te abençoe aí no seu dia também. Vamos pegar mais uma pergunta de Ramatiz, gente? Vamos ver o que é que ele nos fala aqui no livro? Ó, ainda dá tempo, hein? Faltam 15 minutos para acabar o programa. Você pode participar. Pode enviar a sua pergunta, a sua colocação. Desculpa que eu estou saindo da gripe ainda. Para a gente poder estar comentando aqui no programa, tá? Olha, eu tenho uma pergunta aqui no livro que eu achei muito legal para passar para vocês, que eu acho que vai ser importante para esse estudo que nós estamos fazendo, né? Qual a pior e mais demorada consequência nefasta para aqueles que se tornam alcoólatras? Obviamente, o alcoólatra é um indivíduo que já perdeu o senso direcional do seu espírito, conforme vou dissemos antes, e quase sempre um infeliz comandado por um desencarnado, malfeitor e viciado. Depois que desencarna, transforma-se num trapo vivo a se arrastar pelos bares e botequins da cidade, quer ardendo em ânsias atrozes para beber, quer buscando quem lhe empreste o estômago físico para sorver o eterismo alcoólico. É bastante visitardes as instituições de cura do alcoolismo do mundo físico para conhecerdes os pavorosos acontecimentos de que são vítimas os infelizes viciados quando tentam a cura desse mal. Eles mais parecem feras enjauladas que ameaçam despedaçar-se entre uivos e clamores sem poder suportar a ardência insofreável do desejo vicioso que os exaure em toda a sua vitalidade. Amontoam-se no solo quais trapos vivos e sangues, transpirando por todos os poros as emanações acres do tóxico alcoólico. Entretanto, a cura se processa pouco a pouco, pois o clamor do desejo insaciável do álcool amortece pela constante negativa de sua satisfação. Mas no além-túmulo, isso acontece de modo diferente, porque o desejo veemente do alcoólatra vibra em toda a estrutura supersensível do corpo astral desencarnado e livre no seu verdadeiro mundo, em que então reproduz de modo centuplicado todas as nuances críticas do vício, mantendo o infeliz viciado no mais bárbaro ciclo de sofrimento. O homem, quando deseja libertar-se do vício do álcool, pode ser comparado a uma atleta correndo velozmente por uma estrada plana, onde por sua livre vontade pode estacionar onde quiser. No entanto, o desencarnado, ainda vítima do desejo alcoólico, é semelhante ao corredor que tenta suster a sua carreira vertiginosa por uma colina abaixo, sem poder consegui-lo. O desencarnado corre uma colina abaixo. É complicado, não é? Muito bem. A Lívia nos escreve. Muito difícil lidar com o vício, que sejam com o álcool ou as drogas. A família tem que ter uma estrutura muito grande, pois não é fácil. Vivi isso em minha família e digo que toda a família é atingida em todos os aspectos. A luta é grande e muitas vezes não conseguimos vencer essa batalha. O amor é uma arma muito poderosa nessa batalha. É mostrando aos nossos familiares que passam por essa dificuldade que não estão sozinhos, nem em batalha, nem nessa batalha evolutiva. Ótima semana para todos, meus irmãos. Muito bem, Lívia, é verdade mesmo. Né? Nós temos que, a família tem que se unir para ajudar aquele que está passando por esse obstáculo, né? Para ele conseguir transpô-lo. Então, assim, vejam, aqui Ramatiz colocou, nessa pergunta que foi feita, uma colocação muito importante, né? Da situação que o alcoólatra se encontra nos centros de reabilitação. Eu participei durante alguns anos do AA, ia participar das reuniões e falava, eu não sou alcoólatra. Eu estou aqui para dar um exemplo para todos vocês, as pessoas se chocavam, né? E eu contava a vida dos meus irmãos, que nós andamos também aí nos AAs da vida, também as injeções que eles davam, e infelizmente eles não associaram, né? Não assimilaram a coisa como deveria, e acabaram sucumbindo aí, né? Acabaram, infelizmente, desencarnando, mas como eu disse, hoje já estão bem pra caramba, estão se reabilitando na espiritualidade e é o que vale. Mas a família se desestrutura. A família realmente sente e sente muito. Então é preciso que cada um busque o seu fortalecimento antes de se direcionar ao viciado. Não é gritando, não é batendo que a gente vai fazer mudança nenhuma nas pessoas. É dando amor, como a Lilian falou, e principalmente, gente, tendo fé. Principalmente você buscando essa fé dentro de você, para você poder realizar essa diferença que é gradativa. Compare um alcoólatra como uma pessoa, uma criança que está começando a aprender a andar. Ela engatinhava um tempo atrás, hoje ela começa a dar os primeiros passos e mesmo nessa condição ela vai cair ainda. Nós que somos adultos, muitas das vezes caímos, né? Vamos dar uma andada aí, tropicando, caindo no chão. Compare isso com um alcoólatra. Compare isso com uma pessoa que está dentro desse vício. Né? Ou em outro vício de drogas, quaisquer que sejam. Então, quando nós falamos a respeito da recuperação que cada um deve ter, dentro dela ainda nós deveríamos estar esperando encontrar esse tipo de reação. Né? Esse tipo de reação dessa queda, dessa desistência, dessa revolta. E o amor faz a diferença, porque, como Ramatiz diz, né, uma alcoólatra é uma atleta que está correndo e que busca um acostamento para parar. Né? O desencarnado ele vai querer empurrar ele numa descida, não tem como parar. Né? É um viciado, ele vai correr e a própria força de atração e repulsão faz com que ele corra, mesmo sem querer. Ele não tem mais domínio sobre seus atos. Então o amor, nessas condições, realmente ele faz e faz muitas diferenças. Né? Vou pegar mais uma pergunta de Ramatiz aqui, nós estamos caminhando para o final do nosso programa. Você que nos sintoniza, seja bem-vindo aqui na Rádio Talks de Aruanda, eu sou Gero Maita, e nós estamos no programa Despertar da Consciência, uma visão universal, Ramatiz, onde nós estamos aqui abordando os estudos do livro Fisiologia da Alma, de Médium de Ramatiz, distribuído pela Editora do Conhecimento, né? Acesse lá www.edconhecimento.com.br. tem uma vasta gama de títulos lá que você pode aprender, e é informação inteligente, o que é muito mais legal. Você pode participar do nosso programa, acesse a nossa página no Facebook, Gero Maita, solicita minha amizade, nós aprovamos, lá já tem na minha página um link para o programa, curte aí a página do Despertar da Consciência e dê a sua opinião, coloque a sua dúvida, manifeste-se, afinal de contas esse programa é de todos vocês também. Lembrando que está disponível na nossa página do Facebook o programa Despertar da Consciência do dia 1/4. Você já pode ouvi-lo novamente, você que perdeu o nosso programa, ou você que perdeu todos os nossos programas. Além de você encontrar na página da Rádio Talks de Aruanda no YouTube, você encontra também o programa Despertar da Consciência aqui, na própria página do programa no Facebook, onde você pode estar participando conosco, ouvindo os programas anteriores, que com certeza vai ter aí uma informação muito legal para você absorver. Muitos afirmam que se Deus permitiu a descoberta do álcool no mundo por meio da destilação de certos produtos fermentáveis, é porque ele também não proíbe o seu emprego em bebidas, pois se assim não fora, teria eliminado de qualquer modo como produto perigoso para os seus próprios filhos. Alegam ainda que a própria Bíblia menciona várias vezes o uso de bebidas alcoólicas entre as primeiras tribos do planeta. O que nos dizeis? Essa resposta é fantástica. Prestem atenção aqui. Sobre a face da Terra, só existem coisas úteis e benéficas criadas por Deus para a felicidade de todos os seus filhos. É devido ao abuso com que a criatura humana se serve dessas coisas para fins condenáveis que surgem para ela prejuízos lamentáveis. O Pai criou as substâncias necessárias a todos os variados sistemas de vida em vosso planeta, mas não estabeleceu nenhuma prática viciosa. Quando esta surge, é porque o próprio homem ultrapassou os limites do uso das coisas que Deus lhe deu. É evidente que se Deus considerasse o álcool como uma bebida de necessidade, a ser ingerida a todo momento pelo cidadão terrícola, sem dúvida, teria criado fontes ou riachos de vinho, cerveja, licores ou cachaça. Demais isso. Se assim não agiu, é porque achou que a bebida indispensável ao homem é a água pura, que lhe dá em abundância a concupiscência, a ganância, a cobiça, a avidez de lucros ilícitos é que pervertem o uso do álcool e produzem consequências dignas de maldição. Sob a ganância criminosa, a propaganda do alcoolismo se requinta, então, promovida por hábeis artistas que idealizam quadros atraentes e coloridos com sugestivos conselhos para que esta ou aquela bebida alcoólica seja preferida por todos os indivíduos de bom gosto. E através do rádio, soam aos vossos ouvidos as mais encantadoras frases sonoras que maquiavelicamente vos convidam a beber o perigoso corrosivo disfarçado pela aparência sedutora de rótulos brilhantes. Modernamente, já se introduz o álcool em doces, chocolates e bombons finos, para que desde muito cedo a criança se condicione ao terrível tóxico adverso ao homem físico e espiritual. Lembrastes há pouco que a Bíblia registra muitas passagens onde se comprova o uso do álcool. Álcool vem de longa data, do que é exemplo o tradicional caso de Noé, mas vos esquecestes de que a própria Bíblia contém diversas outras passagens onde os profetas e os Espíritos do Senhor condenam o alcoolismo, tais como esta: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, que está em Habacuque 2, capítulo 2, versículo 15. Paulo de Tarso, o insigne sustentáculo do cristianismo, é claríssimo quanto à sua verdade, opinião sobre o alcoolismo. A sua verdadeira opinião sobre o alcoolismo, quando diz: nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os infeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, Nem os que dão embriaguez, nem os que se dão embriaguez, nem os maldizentes possuirão o reino de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 10. Pois bem, está aí, né? As pessoas ainda confundem aí, colocam o nome de Deus na frente de algumas colocações, né? Acham que estão querendo falar a verdade, estão querendo levar essa verdade adiante, mas estão fazendo uma confusão imensa, confusão essa que vai na cabeça do seu semelhante também. Então é preciso compreender que muitos dão essa desculpa de que Deus criou porque é bom. Deus criou com uma finalidade, o homem alimentou o excesso. E o álcool, o alcoolismo, hoje o vício dele, destrói vidas por causa do excesso. E enquanto o homem não se conscientizar dessa necessidade de modificação, infelizmente, nós encontraremos aí famílias e, chorando, né, sobre os cadáveres de seus filhos, maridos, filhas, e muitos espíritos ainda sofrendo na erraticidade. Cada um deve fazer a sua parte, e a primeira delas, como nós falamos, é conscientização. Nós gostaríamos de encerrar o programa de hoje com a prece. Eu gostaria de convidar todos vocês que nos acompanhassem, né? Então vamos elevando o nosso pensamento ao nosso Pai Olorum, Senhor Criador de todo o Universo, Senhor Criador e Sustentador de todas as almas encarnadas, todos os Espíritos que estão ao redor de nós. Vamos elevar o pensamento à nossa Mãe Maria Santíssima, ao nosso Mestre Jesus, aos bons Espíritos, às falanges do bem, às falanges dos orixás, dos padres, das freiras, dos pastores, as falanges espíritas, as falanges católicas, as falanges budistas, não importam a corrente que pertençam, porque na espiritualidade já sabemos que não se elevam bandeiras religiosas. Mas elevemos tão somente o pensamento a todos os espíritos que estão comprometidos com as causas de Cristo. E roguemos nesse instante que uma avalanche de luz libertadora envolvam o nosso planeta, fazendo uma asepsia energética no mesmo. Envolvam todos os lares onde se encontram os desequilíbrios do vício, mas os desequilíbrios do amor, da palavra, do perdão. Roguemos que estas luzes adentrem as trevas e envolvam nossos irmãos que ainda vivem na escuridão, e promova nos desencarnados e nos encarnados o desbloqueio e a libertação consciencial. Roguemos a Jesus, nosso Mestre, que nos deixou a promessa que não deixaria se perder nenhuma de suas ovelhas, que a partir desse instante possa coordenar todo esse trabalho que se desenvolve no planeta, libertando consciências e renovando homens velhos, convertendo-os em homens novos. Nós pedimos, Senhor, essas vibrações para todos os nossos irmãos alcoólatras, tabagistas, os nossos irmãos e irmãs que estão presos nos vícios, sejam eles de ordem física ou de ordem moral. E rogamos, Senhor Jesus, que através do seu amor, possam cada um deles ser libertados através das suas consciências. Abençoe-nos nesta manhã, Senhor Jesus, para que tenhamos uma excelente semana, para que sejamos sempre protegidos e amparados pela espiritualidade superior que nos assiste, e esperamos, na confiança do nosso irmão Ramatiz, que esse trabalho esteja gerando muitos frutos e, principalmente, que ele contribua para salvar muitas e muitas almas. Nos dê a vossa bênção, nos dê o vosso amparo, nos dê a vossa proteção. Este é o nosso programa Despertar da Consciência. Eu sou Gero Maita. Até semana que vem a todos. Muito obrigado. Que Deus os abençoe. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa